Eu quero aprender a voar, mesmo sem penas, através da imaginação. Eu quero aprender a saltar, mais alto do que os pulos podem chegar. Eu quero ser grande, maior do que o meu tamanho. Eu quero ser assim, grande e bom e feliz, um eterno aprendiz. É mesmo bom sentir que se preocupam connosco. Pois é, com as crianças de hoje.